utilizado durante a posição à duna, deixa para 4.000 saída à vista na 017. Academia de Voo 4306 aberta. 430 Romeu, November, Papa Tchau. Sou em Salvador, é o 6312, final. Chené, 6312, terminal do DS17. Autorizado por pistão no zero, vento 090 graus no bate baixo. Teve posto, 6312, 0954. Tower, frequency 118.995. There is a helicopter now on flash mode 17. aqui seu Oscar, sua porta de adoção anunciada. Isso. Cadê 340, faz 3000, Leda, 4299. Azul 4299, atrás 2000, está autorizado o livro. Faz 2000, Leda, 4299. Could you ask that I contact and tell me if you are possible to enter on that truck? Bom dia, voo 095. 372 autorizado, nenhuma pista 10. Controle Salvador, bom dia, voo 10095, decolou na Arbor 1. Zona 095, bom dia, capacete radar, chega para o nível de voo 360, atrás de 2000 pés, autorizado direto elétrico. Ok, cruzão 2000 pés, direto elétrico, voo no 095. Thank you. entrando. Autorizado, área aí decolado, 0500, 0509. beleza. Pode ser, beleza. João, meu nome é Jair, então, helicóptero próximo ao canal da Barra, na prevenção de saúde, não consegue na aproximação. Lona 372, comissão 35, R2, meia, decimal 85, Alter 133, decimal 65. A tarde não é que mais certo, frequência ali para a coronação. Zero, complexo final de 1118, decimal 95. vale transferência para o controle. Chegando na Oscar Pereira. Sério, no site da VEM, comprou a do farol de Itapuã, tinha pode falar de salto. Para a doutora Saldar, que está no final do tribunal, a aeronave da Cabaça, aqui no país. 3 no mesmo, controle restrição de altitude na posição 13, deixa para 2 no meu país, autorizado sinal de alerta 3, eu posso estabilizar. Bom dia, apresento, aliás, é 4.0, 0.0, 0.0.